pra mostrar a escravidão. E a mulher que eu encontrei disse: eu sou dona do teu coração. Bem-vindo, meu menino, pra nadar nesse mar que é meu. É preciso que você retire o véu. Lancei no ar potente chama pra livrar sua visão. Amor, não vá virar delírio, me perder na imensidão. Te entrego meu destino, quero em ti permanecer. Silêncio cristalino, suavíssimo dever. E observe a amplidão. Que vive dentro do teu peito, bem juntinho da solidão. Te juro, ó doce amada, nunca vi a vida assim. Agora eu sei que tudo é nada com você dentro de mim. Te deixo, ó semente novinha, a brilhar na escuridão. Espelho meu, dele o que tinha, somos um na multidão.